postar. As invejosas todas comentando e ostentando na mesa de um bar. Essa cerveja que eu bebo, gelada só pra relaxar. No bar da boa com as amigas, muito papo vai rolar. Essa cerveja que eu bebo, gelada só pra relaxar. No bar da boa com as amigas, muito papo vai rolar. Você vai gostar. É o encontro das amigas, tomando gela sem parar. Juntei as gatas e mandei beijinho, bati a foto pra depois postar. As invejosas todas comentando e ostentando na mesa de um bar. Essa cerveja que eu bebo, gelada só pra relaxar. No bar da boa com as amigas, muito papo vai rolar. Dessa cerveja que eu bebo, gelada só pra relaxar. No bar da boa com as amigas, muito papo vai rolar.